Prequis, baby. N2K. Já nem vejo bicho mais. Bicho mais. Se você prefere assim. Se você prefere assim, se você prefere, se quer tá longe de mim, longe de mim, não vou insistir jamais. Fique em paz, já que tu não quer, deve tá melhor sem mim. Pra anestesiar, pois é, vou ter que apertar um green. Vesti meu melhor look, postei lá no Instagram. Tô cheiroso pra você, mas tu nem ligou no pan. Vou ter que valorizar, vou ter que te esquecer. Se você não faz questão, muita gente vai fazer. Um prazer te conhecer, eu achei que ia rolar. Eu vou bloquear você, vida vai continuar. Já nem vejo bicho mais. Se você prefere assim, se quer tá longe de mim, não vou insistir jamais. Fique em paz, já nem vejo bicho mais. Se você prefere assim, se quer tá longe de mim, não vou insistir jamais. Fique em paz, tanto faz. Eu tava na estiga, eu tava mesmo. Tava dizendo, eu tô te querendo. Baby, você é tão complicada. Baby, você não me deixa escolha. Baby, eu não curto tua indecisão. Baby, eu não fico por fora, nada. Sempre reverto o ambiente, é claro. Não incluo quem me deixa no vácuo. Pretendo gastar meu time com quem me dedica tempo. Pensei que ia ter algo ou alguém que se parecesse com ela em momentos. Não quero jogo de farpas, nem truque de desinteresse. Não. Se eu abro a boca e digo que quero, pode ter certeza. Já nem vejo bicho mais. Bicho mais. Se você prefere assim, prefere assim. Se quer tá longe de mim, não vou insistir jamais. Fique em paz. Já nem vejo bicho mais. Se você prefere assim, se você prefere, se quer tá longe de mim, longe de mim, não vou insistir jamais. Fique em paz, tanto faz.